alto monte, eu vi a luz, Jesus transfigurado, é Ele quem conduz. Vestes como a neve, brancas a brilhar, na sua presença eu quero estar. Este é o meu filho amado, a ele eu vou ouvir. Em meio à escuridão, sua luz vai me guiar. Eu creio, Senhor, em ti, ajuda minha incredulidade, pois tudo é possível a quem crê em ti. Eu vou confiar. Ó geração incrédula, vem me ensinar que a oração e o jejum me podem transformar. Se a mão me escandaliza, eu vou cortar. Melhor é entrar na vida do que se perder no mar. Este é o meu filho amado, a ele eu vou ouvir. Em meio à escuridão, sua luz vai me guiar. Eu creio, Senhor, em ti, ajuda a minha incredulidade, pois tudo é possível a quem crê em ti. Eu vou confiar, receberei. Este é o meu filho amado, a ele eu vou ouvir. Em meio à escuridão, sua luz vai me guiar. Eu creio, Senhor, em ti, ajuda a minha incredulidade, pois tudo é possível a quem crê em ti. Português e worship, aconselho Vitória, piano. Se tem medusa, depidemia.